noite não quer acabar. Tudo acabou. Bateu a porta e se foi. O que vai ser de nós dois? Amor, não vai me deixar. Ah, e me perdoe se te magoei. Com meu ciúme, quase tudo acabei. Esqueça tudo e vamos fazer amor. Você não me ensinou a te esquecer. Te esquecer. Você não me ensinou a te esquecer. Você não me ensinou a te esquecer. Te esquecer. Você não me ensinou a te esquecer. Esqueça tudo e vamos fazer amor. Você não me ensinou a te esquecer. Te esquecer. Você não me ensinou a te esquecer.